falou seu nome, mas não deu seu telefone. Desapareceu. Coloquei um anúncio na coluna popular. Parece que você não leu. Espalhei pela cidade, desenhada em outdoor. Um coração com o seu nome, o meu. Mesmo assim, não respondeu. Oh, oh, oh, oh, oh. Apareça, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, pensando em você. Me diz o que fazer, aonde te encontrar. Estou desesperada. Será que não mereço ser amada? Oh, oh, oh, oh. Apareça, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Será que não valeu a pena o que rolou? Valeu a pena o que rolou. Oh.